Fecheiro 26, página 238, capítulo 24. Os anos passaram e um soldado do exército de Ajax começou a queixar-se da duração da guerra. A princípio ignoraram-no. O homem era horrorosamente feio e conhecido por ser um patife, mas tornou-se eloquente. 4 anos, dizia ele, e nenhum resultado. Onde está o tesouro? Onde está a mulher? Quando iremos partir? Ajax deu-lhe uma palmada na cabeça, mas o homem não se calava. Estão a ver como nos tratam? Lentamente, o seu descontentamento alastrou de um acampamento para o seguinte. Tinham atravessado um período mau, particularmente chuvoso e péssimo para combater. Os ferimentos abundavam, bem como as erupções cutâneas, os tornozelos torcidos na lama e as infecções. Em algumas partes do acampamento, os enxames de moscas eram tão densos que pareciam nuvens de fumo. Desalentados e a coçarem-se, os homens começaram a vadear à volta da ágora. De início não faziam nada a não ser reunirem-se em pequenos grupos a cochichar. Depois o soldado, que havia despoletado o mal-estar, juntou-se a eles e as suas vozes tornaram-se mais audíveis. 4 anos! Como podemos saber se ela ainda lá está? Alguém a viu? Troia nunca se irá render. Devíamos parar de combater. Quando aquilo chegou aos ouvidos de Agamemnon, este mandou chicoteá-los. No dia seguinte tinham duplicado e havia bastantes micênicos. Agamemnon enviou uma força armada para os dispersar. Os homens escapuliram-se, mas regressaram quando os soldados partiram. Como resposta, Agamemnon destacou uma falange para guardar a ágora o dia inteiro. Mas aquela era uma missão frustrante, sob o sol a pique, e no local as moscas eram mais numerosas. No fim do dia, a falange sofrera muitas deserções e o número de amotinados aumentara. Agamemnon usou espiões para denunciarem aqueles que se queixavam, e esses indivíduos eram presos e chicoteados. Na manhã seguinte, várias centenas de homens recusaram combater. Alguns apresentavam uma doença como pretexto, outros não davam nenhuma desculpa. A notícia alastrou e mais homens adoeceram de súbito. Atiravam as espadas e os escudos para um monte no palanque e bloqueavam a ágora. Quando Agamemnon tentou romper o cerco à força, deram os braços e não se moveram. Sem acesso à sua própria ágora, Agamemnon foi ficando com o rosto cada vez mais vermelho. Com os dedos lívidos, segurava o cetro de madeira resistente com tiras de ferro. Quando o homem à sua frente lhe cuspiu para os pés, Agamemnon ergueu o cetro e desferiu-lhe com toda a força na cabeça. Todos ouviram o som do osso a partir-se. O homem caiu por terra. Não creio que Agamemnon tivesse intenção de lhe bater com tanta força. Ficou como que paralisado, a olhar para o corpo, a seus pés, incapaz de fazer um movimento. Outro homem ajoelhou-se para virar o corpo. Metade do crânio estava desfeita, devido à força da pancada. A notícia lastrou entre os homens com um som sibilante como um fogo a atear. Muitos puxaram das facas. Ouvi Aquiles murmurar qualquer coisa antes de se afastar de mim. A consciência do seu erro estampou-se no rosto de Agamemnon. Cometera a imprudência de não se fazer acompanhar pelos guardas que lhe eram leais. Agora estava cercado. Mesmo que quisesse, a ajuda não podia chegar até ele. Sustive a respiração, certo de que estava prestes a vê-lo morrer. Homens da Grécia! Rostos sobressaltados voltaram-se na direção do grito. Aquiles encontrava-se no palanque, em cima de uma pilha de escudos. Era a imagem perfeita do campeão, belo e forte, com o rosto grave. Vejo que estão zangados, disse ele. Isso captou a atenção dos outros. De facto, estavam encolerizados. Era invulgar um general admitir que as suas tropas podiam ter sentimentos semelhantes. Apresentem as vossas queixas. Queremos ir embora. A voz vinha da retaguarda da multidão. Esta guerra é inútil. O general mentiu-nos. Seguiu-se um murmúrio crescente de assentimento. Já passaram 4 anos. Esta última voz era a mais enfurecida de todas. Eu não podia censurá-los. Para mim, aqueles 4 anos tinham sido de abundância. Tempo arrancado às mãos das mesquinhas moeiras. Mas para eles era uma vida que lhes havia roubado filhos, esposas, família e lar. Têm o direito de pôr essas questões, disse Aquiles. Sentem-se enganados. Prometeram-vos a vitória. Sim. Vislumbrei o rosto furibundo de Agamemnon. Mas ele encontrava-se no meio da multidão, incapaz de se libertar ou de falar sem provocar uma cena. Digam-me se estão convencidos de que Aristos Acaion trava guerras inúteis, disse Aquiles. Os homens não responderam. Então, não, respondeu uma voz. Aquiles fez um aceno de cabeça grave. Posso declarar, sob juramento, que não faço tal coisa. Estou aqui porque estou convencido de que vamos vencer. Ficarei até ao fim. Isso está muito bem para ti, disse outra voz. E aqueles que querem partir? Agamemnon abriu a boca para responder. Imagino o que poderia ter dito. Ninguém sai daqui. Os desertores serão executados. Mas teve a sorte de Aquiles ser mais rápido. Podem ir-se embora quando quiserem. Podemos? Perguntou uma voz, em tom de dúvida. Claro. Fez uma pausa e ofereceu-lhe o seu sorriso mais cândido e amistoso. Mas quando tomarmos Troia, eu fico com a vossa parte do tesouro. Senti a tensão no ar, aliviar, e ouvi algumas risadas de apreço. O príncipe Aquiles falava do tesouro a ser conquistado. E onde havia cobiça, havia esperança. Ao ver a modificação operada neles, Aquiles disse: é mais que tempo de ocuparmos o campo de batalha. Os troianos vão começar a pensar que estamos com medo. Desembainhou a espada faiscante e segurou-a no ar. Quem tem coragem de lhes mostrar que estão enganados? Ouviram-se gritos de concordância, seguidos pela algazarra geral dos homens a recuperarem a sua armadura e a empunharem as lanças. Pegaram-no morto e levaram-no dali. Toda a gente estava de acordo em afirmar que ele armara sempre sarilhos. Aquiles saltou do palanque e, ao passar, dirigiu a Agamemnon um aceno de cabeça formal. O rei de Micenas não disse nada. Mas eu vi os seus olhos seguirem Aquiles durante muito tempo. Nos dias que se seguiram à pequena rebelião, Ulisses concebeu um plano para manter os homens demasiado ocupados para que não houvesse nova agitação. Uma paliçada gigantesca construída à volta do acampamento. Ele queria que ela se prolongasse ao longo de 10 milhas, protegendo as nossas tendas e naus de qualquer perigo que viesse da planície para além dela. Na sua base haveria um fosso armadilhado com picos. Quando Agamemnon anunciou o projeto, tive a certeza de que os homens iriam tomá-lo pelo estratagema que de facto era. Durante os 4 anos de guerra, o acampamento e as naus nunca tinham corrido perigo. Fossem quais fossem os reforços que chegassem. Afinal, quem conseguia superar Aquiles? Mas Diomedes avançou, elogiando o plano e assustando os homens com visões de sortidas noturnas e de naus a arder. Este último pretexto foi particularmente eficaz. Sem os barcos, não poderíamos regressar. Por fim, os homens ficaram com os olhos brilhantes e ávidos. Quando partiram entusiasmados para a floresta com machados e fios de prumo, Ulisses procurou o soldado que provocara a desordem inicial e mandou espancá-lo até ficar inconsciente. E assim terminaram os motins de Troia. A partir daí as coisas mudaram, ou por causa da tarefa conjunta da paliçada, ou devido ao alívio de terem evitado a violência. Todos nós, desde o soldado raso mais insignificante até ao próprio general, começámos a pensar em Troia como uma espécie de pátria. A nossa invasão tornou-se uma ocupação. Até então tínhamos vivido como rapinadores da terra e das aldeias que saqueávamos. Agora começávamos a construir, não apenas a muralha, mas as coisas de uma cidade, uma forja, um estábulo para o gado que pilhávamos das quintas vizinhas e até uma olaria. Nesta última, os artesãos amadores trabalhavam para substituir as peças de cerâmica que tínhamos levado connosco, na sua maioria rachadas ou partidas devido ao muito uso que lhes dávamos no acampamento. Tudo o que possuíamos agora era improvisado, pilhado, tendo vivido pelo menos duas vidas anteriores como outra coisa qualquer. Só a armadura pessoal do rei permanecia intacta, com as insígnias polidas e puras. Os homens também passaram a assemelhar-se menos a dezenas de exércitos diferentes e mais a camponeses. Esses homens que tinham deixado Aulis como cretenses, cipriotas e argivos, agora eram simplesmente gregos, metidos no mesmo saco, por oposição aos troianos, partilhando comida, mulheres, roupa e histórias de batalha, com as suas diferenças anuladas. Afinal, as fanfarronadas de Agamemnon sobre ter unificado a Grécia agora não pareciam tão vãs. Mesmo anos mais tarde, esta camaradagem iria subsistir. Um sentimento de companheirismo tão pouco característico dos nossos reinos, ferozmente guerreiros. Durante uma geração não haveria guerras entre aqueles que tinham lutado em Troia. Mesmo eu não era alheio a isso. Durante esse período, 6, 7 anos, em que passei mais horas na tenda de Macaon e menos com Aquiles no campo de batalha, conheci bem os outros homens. Toda a gente acabava por acorrer ali, nem que fosse por causa de dedos esmagados ou de unhas encravadas. Até Automedonte apareceu lá, a cobrir com a mão os restos ensanguentados de um frúnculo rebentado. Os homens apaixonavam-se pelas escravas e conduziam-nas até nós com as barrigas inchadas. Fazíamos os partos numa enfiada constante de gritos e, quando eram mais velhas, sarávamos as suas feridas. E não eram apenas soldados. Com o tempo, também vinha conhecer reis. Nestor ia buscar o xarope para a garganta, que tomava quente e com mel ao fim do dia. Menelau, o opiáceo, que tomava para as dores de cabeça. Ajax, por causa da azia. Eu ficava emocionado ao verificar como confiavam em mim e como voltavam para mim os rostos esperançados à procura de alívio. Comecei a gostar deles, por muito difíceis que fossem no conselho. Tornei-me famoso, uma figura de destaque no acampamento. Chamavam-me e ganhei fama pelas minhas mãos rápidas e pela pouca dor que provocava. Era cada vez menos frequente Podalírio estar de serviço na tenda. Era eu a estar lá quando Macaon não podia estar. Comecei a surpreender Aquiles ao dirigir umas palavras a esses homens quando atravessávamos o acampamento. Sentia-me sempre recompensado pela maneira como eles erguiam a mão a saudar-me, apontando para uma ferida que tinha cicatrizado bem. Depois deles partirem, Aquiles abanava a cabeça. Não sei como te recordas de todos. Juro que eles me parecem todos iguais. Eu ria e apontava de novo para eles. Aquele é Esténelo, o auriga de Diomedes, e aquele é Podarces. O irmão dele foi o primeiro a morrer, lembras-te? Eles são imensos. É mais simples se forem eles a recordar-me a mim, respondeu. Os rostos em redor da nossa fogueira começaram a escassear, quando uma mulher após outra se tornava amante e depois esposa de um mirmidão. Já não precisavam do nosso fogo, pois agora tinham o seu. Isso alegrava-nos. Gargalhadas no acampamento, vozes vibrantes de prazer à noite e mesmo as barrigas a crescer, enquanto os mirmidões sorriam de contentamento. Eram coisas que nos alegravam, o ponto de ouro da sua felicidade, uma orla lavrada à volta da nossa. Decorrido algum tempo, só restava Briseida. Apesar da sua beleza e de muitos mirmidões lhe fazerem a corte, ela nunca tinha tido um amante. Tornou-se uma espécie de tia, uma mulher que fornecia doces, filtros de amor e tecidos macios para enxugar os olhos. É assim que penso em nós, quando recordo as noites que passámos em Troia. Aquiles e eu, ao lado um do outro. Fênix, a sorrir. Automedonte, a engasgar-se quando chegava ao clímax de uma anedota. E Briseida, com os seus olhos secretos e gargalhadas rápidas.